estação, devia ser verão. Tava calor demais, por isso a explosão. Só sei que foi real, tudo que eu senti foi sobrenatural, eu e você ali. Em cada beijo seu tinha um sorriso no meio. Em cada encontro nosso tinha vontade sem freio. Eu nunca te esqueci, e como esquecer? Lembro que questionei se era pra valer. Não te pedi pra vir, nem pra me envolver. E eu nem percebi que eu ia me perder. Mas tava tudo ok se eu fosse te encontrar. Só queria te ver, não importava o lugar. Não dava pra correr, era inevitável. Se fôssemos pensar, seria improvável. Mas foi o que foi, é o que é. E pode ser bem melhor, se você quiser. Foi o que foi. De uma nova era, eu tinha a sensação que ia ser a Vera. Somente esperança e votos de felicidade. Nunca joguei na loto, mas sorte de verdade foi ter te conhecido, sua autenticidade, sua dedicação e a reciprocidade. Eu sei que é efêmero e eu quero novidade. Dois corações partidos à procura da metade, disparados a milhão de tanta ansiedade. Não tem nenhuma fada nos contos da cidade. Você foi meu príncipe e virou lenda urbana. Nosso romance virou trama colombiana. Mas foi o que foi, é o que é. E pode ser bem melhor se você quiser. Foi o que foi, foi o que foi. Eu quero me perder, só pra mim.